Os homens. Os homens. Podia começar com a polícia, né? É. Em vez de esse cara não serve pra nada, né? O ajudante do sniper. É só ficar lá. Ele fica... ele fica dando pra moral, cobrir, né? se alguém aparecer, ele tá lá mirando, ele enfia a faca no cara. Mas assim, que homem bela o Clint Eastwood, não tem nada sem ser isso pra falar. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Conversação. Esse é um podcast de cinema, sobre cinema, onde nós, quatro dos amigos, conversamos sobre filmes que a gente escolhe. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Vitor Viana. Oi. O Lucien Chaussard. Oi. E o Marlon... Krieger. Oi. Krieger, isso. É. Uhum. Hoje nós vamos falar sobre Sniper Americano. American Pie, não. Sniper American. Eu ia falar American Sniper, mas... filme do Clint Eastwood, de 2015. Ou 2014, eu não sei. Provavelmente 2014. Provavelmente 2014, né? O filme é sobre esse sniper americano, que é... Chris Kyle. Parece um jogador de basquete. É baseado na autobiografia dele. Ele foi um dos maiores atiradores na guerra do Iraque, assim, matou muita gente, era extremamente... Ele não é o maior franco atirador da história do exército americano, o mais eficiente ou qualquer coisa. Assim. Tem uma lista na Wikipedia em inglês e sim, ele é agora. E tem uns caras épicos também da União Soviética. Tem aquele filme Círculo de Fogo, que é sobre. Tem uns caras épicos assim. Também. Tem umas mulheres também na União Soviética que eram bem sinistras e tal. Tava lendo sobre isso. Uhum. Sinistras. Sinistras. Aí. Enfim, o filme é sobre esse Chris Kyle fazendo tours no Iraque, trabalhando no exército americano. E voltando pra casa, entre os tours, acompanhando a vida dele também. E como ele... Constitui família. E como a guerra influencia a vida dele. E é uma biografia, né? Basicamente. Sim. É isso. Sim, eu não, quando eu fui pro filme, eu não sabia que era uma biografia. Também acabei descobrindo depois. Assim. Eu acho que tem a fase da formação do filme, onde ele se forma. Filme... Tem umas cenas bem didáticas em relação a isso. Tem. E depois ele entra nessa dos tours, né? Dos quatro tours e tal, e isso fica intercalado, sim, assim. A fase de formação é até ele dar o primeiro tiro lá, que ele mata a mãe e a criança. Quando ele perde a virgindade. O filme começa em media res, justamente nessa cena, né? E aí quando ele aperta o gatilho, volta pra ele criança e retoma a partir daí. Uhum. E acho que esses primeiros 10 minutos... Eu diria uns 20 minutos até chegar no tiro de novo, 15, 20. Mas eu acho que, assim, os 15 ou 10 minutos antes, até ele conhecer a futura esposa dele, é um tiro atrás do outro, pra usar a analogia que caiba o filme. É, tipo, uma cena extremamente didática atrás da outra. Um resumão, assim, resumindo, né, de uma maneira bastante eficiente. Filme, assim, eficiente, naturalmente, mas... Algumas cenas meio, também, não sei... Tava achando meio estranho o filme. Acho que tem duas coisas que se confundem no tom dessa parte, que é ser o resumo, mas ao mesmo tempo ser essa coisa que o Marlon falou da formação. Então tem um tom meio... Não é didático, não sei qual que é a palavra certa. Meio dogmático, assim. Ele tenta meio dar assim, um significado. É meio mítico, assim, sabe? É meio assim, uma historinha, uma parábola. É quase como uma parábola, acho que é mais nesse sentido. Meio então tem esse tom de resumo, assim, mas também tem um pouco a ver com essa ideia de parábola. Eu acho que constrói um pouco a moral que ele tenta seguir no filme. Que é muito forte no discurso que o pai dele dá pros dois irmãos, né? Sim. Tava pensando bem nessa cena. Bota o cinto na mesa e fala dos... Três tipos de das ovelhas, dos lobos e dos pastores. Pastor alemão. E aí? Bom, E aí, seus reaças, o que vocês acharam do filme? Eu quero falar uma coisa. Aparentemente há uma polêmica em torno desse filme. Alguém pode me dizer que polêmica é? Eu acabei de sair do filme e não vi polêmica nenhuma, não sinceramente. Sei, eu acho que tem essa coisa assim das pessoas rotularem como um filme republicano e se sentirem meio constrangidas por causa disso. Um filme republicano, você quer dizer um filme pró-guerra, assim? Um filme pró-guerra. É. Quando eu acho que as pessoas falam republicano, elas falam pró-guerra, pró-Estados Unidos, patriótico, pró-família. Talvez nem tanto pró-guerra, mas talvez por não criticar a própria guerra do Iraque Eu fico pensando assim, os democratas em 2005, 2006, na época que surgiu a guerra do Iraque, o que eles tentavam fazer? Mandar e-mail para os seus representantes para eles derrubarem, sei lá o que, no Congresso americano, que ia botar em ação o exército, né? No filme, o que é isso? É o casamento dele e um bigodinho lá, que é instrutor, recebendo uma ligação e os caras comemorando. Yeah, vamos pra guerra! Sinceramente, esse filme discute mais a existência da guerra do que qualquer coisa, qualquer tipo de ação antibélica, sem ter noção do prosseguimento daquilo. Achei o filme, assim, bem reflexivo sobre a guerra, mas sobre o fato da guerra, não sobre... Mas sobre, quando tu diz o fato, são as causas ou... Guerra em si. O que é a guerra? Acho que confunde também que tem um personagem, né, cara? O personagem é muito forte e o filme é sobre ele, exatamente. Sim, o filme é sobre ele, sem dúvida. Formação e morte de um herói, assim. Sim. Então, sei lá, no cinema americano tem um monte de exemplo disso, assim, né? E... não sei, dá pra partir daí, mas assim, a polêmica que se criou em torno do filme é absurda, na minha opinião. Ele não entra em questões políticas, às vezes tu nem sabe muito bem o que eles estão fazendo lá, não é discutido que questões políticas estavam acontecendo, né? Então, portanto, também não se tenta desvalorizar essas questões de nenhuma forma, elas estão meio... A questão política é como o Estado americano constrói famílias ao mesmo tempo que destrói elas, né? Sim. Tipo, ele constrói em cima de sofrimento e de coisas... Se eu quiser mais deveriam fatos, ser as formações fatos do homem, políticos assim. Ali colocados, né? Existe política no filme, mas... Sim. Ainda mais dessa forma que você apontou mesmo. Mas o filme não é republicano, então? Acho que sim, o Clint é republicano, então ele tem que se reportar aos seus... Sim. a seus representantes. E isso é bom ou ruim, ou tanto faz... Uhum. Pra mim, no filme, eu não ligo pra isso, sabe? Uhum. Eu gosto de ver que é um filme sobre um personagem, gosto de ver que ele consegue apontar falhas no personagem, assim, mesmo ele sendo considerado herói, considerado fodão e salvador e tal, mas ele tem suas questões não resolvidas ou que são contraditórias ou que causa um problema pra ele, pra família e até na própria guerra, assim. Sim. No próprio exercício do trabalho dele como pra vencer a guerra. E aí nisso eu não ligo tanto se... Uhum. Pra que lado político eu tenho uma dificuldade dessa relação entre arte política ou cinema e política, porque a gente deve... Sei lá, sempre um filme vai ter uma tendência ideológica ou não. A gente pode gostar de um filme que é de uma tendência ideológica oposta à nossa. Uhum. Isso é algo que sempre tem que estar na equação pra gente avaliar o filme. Eu honestamente, assim, abrindo o peito, eu sou completamente perdido com relação a isso. Porque tem filmes que eu consigo abstrair isso tranquilamente e tem filmes que não, de jeito nenhum, assim. Uhum. E aí eu não sei... Com relação a esse filme, eu senti, acho que um pouco como o Thiago. Eu consigo ver um distanciamento narrativo nesse filme, assim. Eu acho interessante olhar o ponto de vista de um outro. Pra mim é um outro, eu não sou um republicano. Não sou um democrata também, mas não sou um republicano. E tu acompanhar os valores e ver mais ou menos o que há de tensão nessa identidade republicana. E o Clint tem a suavidade, tem a capacidade de expor isso. Sim. Eu acho que é um exercício super legal, assim, na verdade, sabe? Então, taxar o filme de panfletário republicano, pra mim, no caso do Clint, desse filme, não fez muito sentido. Né? Não, eu também acho que não. Ele é cheio de... Sempre contrapeso, assim, sim. Por mais que o personagem seja forte, ele tá toda hora sendo confrontado com outros e mesmo com as fraquezas dele, né, que ele não consegue... É, a grande questão é que ele mostra que a guerra é um malefício fudido pra pessoa dele, assim, ele volta pra casa e não tem mais identidade, ele não consegue mais ficar dentro da própria casa, ele sempre acha que tá em perigo, ele tá num estado de estresse tal que ele virou uma máquina de guerra, ele só pensa em matar, assim, sabe, então... Que discurso patriótico é esse, né? Não, eu acho que é bem ambíguo mesmo o filme nesse sentido, assim. Sim, e eu vejo momentos em que isso me incomoda o fato dele ser talvez pró-guerra ou talvez republicano, e momentos que ele me alivia, assim, de, ah, não, tipo, nossa, a guerra é ruim, ou essas coisas. Uhum. Mas eles não parecem se equilibrar, eles parecem entrar em conflito pra mim, porque eles são em pequenas falas ou pequenos momentos do filme, não, nada consegue ser extremamente significativo de um lado pro outro, assim. Então, ao longo de assistir o filme, eu fico, que babaca, ou, isso é bom, mas, tipo, no fim, a equação não é certa pra mim, sabe? Eu achei não... várias coisas babacas, assim. Eu achei o filme muito... Desculpa a superficialidade da avaliação, mas eu achei o filme brega. Achei o filme meio feio visualmente, assim. Achei o filme algo como Rambo versus Piratas do Caribe ou versus Assassin's Creed. Não sei direito, assim. Mas existem coisas legais dramaturgicamente, assim, na minha opinião, sabe? Agora, eu tô meio que na tua, assim, de ter vários momentos do filme que, assim, tá esquisito isso. É, tipo, o final, que é o funeral dele, assim, é tipo... PowerPoint cheio de bandeiras americanas, assim. Rolou uma lágrima nos olhos do Marlon nesse momento. Eu acho que o Clint monta no Avid ainda, acho que ele não usa nem Final Cut, nem a do Premiere. Eu acho que, assim, tem uma... parada, que é compreender o filme como um todo, né? Quando o filme acaba, você pode não compreender ele como um todo, mas se você voltar na memória, você começa a conectar coisas, assim, coisas que aconteceram, coisas que tiveram influência ou enfim, deram prosseguimentos às dramaturgias. E o que eu acho muito impressionante do filme é como a formação dele é psicótica. A leitura da formação dele é psicótica e pra mim está desde o começo naquele corte, quando volta pra infância, com ele aprendendo a atirar. Diz por causa do pai? Por causa do... Na verdade, por causa do que ele se transforma, assim, né? Ele já é um doente antes dele ir pra guerra. Uhum. E pra guerra aflora tudo isso nele, sim, assim. E... Não, o filme é meio ambíguo em relação a isso, mas... A pequena recuperação que ele estava tendo, assim... Que era de ter contato com veteranos, de ajudar veteranos a atirar ou não sei o quê, é também a morte dele. Então é um. Nesse sentido, o filme é uma faca de dois gumes, cara. Não tem como dizer que ele é republicano se ele condena toda a tradição. Que ele é pró-guerra se ele condena toda a tradição americana. Assim. Uhum. Se ele destrói lá no, na raiz, assim. Uhum. Essa educação aqui é fudida. Sim. Olha só que tipo de pessoa que sai, assim, né? Sim. Tá. Mas vamos... Quero propor uma coisa. Vamos tentar salvar um pouco a conversa e esquecer o lado político, a polêmica de ser pró-guerra ou não ser, ou ser republicano ou não ser, como filme, assim, como drama que te leva, como história de uma pessoa. Vocês têm alguma comparação, assim, ou uma... Consegue avaliar qualitativamente ou ver momentos em que isso se sobressai só como esse... Como drama. Como drama, de fato. Eu consigo. Consigo. Acho que a gente pode ficar trocando aqui, enumerando, mas pra mim, o que é legal do filme é que, pra mim, isso tudo que eu falei, o discurso, ele tá na encenação, na mise-en-scène, não no discurso da boca dos personagens. Eu consigo separar isso vendo o filme, sentir também, que é bom. E eu acho um momento impressionante, eu não sei se é o corte pro segundo turno ou pro terceiro, mas a mulher dele disse pra ele que ele nunca mais vai voltar, alguma coisa assim, uma conversa no quarto com ele segurando o bebê de colo. E, enfim, tem uma coisa que é muito simples, as pessoas não se ligam, assim, o bebê mas... que é um bonecão? Não, é outra coisa, acho que é essa cena aí. O bebê que ele tira a mão de trás da cabeça e a, mão, a cabeça continua a cabeça reta. Isso é muito cringe. Isso é muito filme feio. Mas não, tem um contracampo, uma troca de olhares entre marido e esposa. E, enfim, a dela é fixa e a dele... No momento que ela confronta ele, assim, vira uma câmera na mão, uhum. E ele faz um plano de aproximação, assim, no rosto do Bradley Cooper. Sim, sinceramente, é o que faz o filme funcionar, né? Pra mim. Pequenas técnicas de cineasta e de dramaturgia. Uhum. Porque tirando isso, é um vaudeville bregão mesmo. Sim. É, ele, pra mim, ele fica entre ser um filme de guerra competentemente bem dirigido, as cenas de ação são legais, tipo... Você não tem... Nunca tem uma grande missão pra ele cumprir, assim. Quer dizer, tem o vilão do filme, Mustafa. Que é o sniper Mustafa. Rival, o Mustafa. Mas, tipo, as missões... Jack Sparrow. Não importa. Esse é meio que uma missão pessoal dele, né? Acaba virando. Mas não tem... Nunca fica claro direito o que eles estão querendo fazer como exército, assim, como pelotão. Uhum. Mas é bem dirigido, assim, você entende nas minúcias o que eles estão fazendo, assim. Eu ia comentar isso, que as cenas de ação... Costumo ter muito problema com cena de ação em filme, de não entender o que está acontecendo, assim. É. E uma coisa que eu gostei nessas cenas do Clint é de... Parece que é fácil entender onde estão as pessoas, tem uma noção melhor da, e aí, da cena. Pra mim, por outro lado, quando ele volta para os Estados Unidos para viver com a família, acaba virando uma história tipo Nicholas Sparks, assim, tipo romance com problemas tentando resolver, assim. O texto da parte americana eu acho horrível. É, horrível. Eu acho bem ruim. As falas da Sienna Miller da pena de ela ter que falar, assim, sabe? Sim, a são esposa... de um pragmatismo, assim, só para explicar o que está acontecendo naquele momento na narrativa que é nem muito o melhor raso, ator, né? Do mundo resolveria aquilo ali. Assim, não, pior no final, que ela fala umas paradas tipo... Poxa, você é tão bom e você tá aqui com a gente de novo. É. Você não tá mais usando crack, você tá reabilitado. Que isso, cara? Sim, é medonho. Então tem essas coisas, mas... E o que salva, como o Marlon falou, é a direção do Clint, assim, uma sensibilidade do plano. Uma coisa que é simples, porque não é estilizado, é assim, é bem transparente, mas... A questão do tempo, do corte, pra onde tu aponta a câmera, que dá uma pegada coesa pro filme, assim. Tem um corte também dele voltando pra casa, eu acho que é do quarto tour, que ele tá vendo basquete universitário no bar sozinho, sim, cara. Sim. Cara, pelo amor de Deus, no cinema não deu pra ouvir nada na hora, fez assim, silêncio total. O Clint tem essa coisa com som, né? Pelo menos nos filmes mais recentes dele, tem um silêncio na banda sonora, assim, sabe? E também tem uma espécie de fluidez entre as cenas são pequenas, assim, ou pelo menos parte das cenas na narrativa. São cenas assim que vão em atacado um pouco, e tem esses momentos de silêncio, assim. Eu acho meio esquisito como estilo, mas é bem Clint ao mesmo tempo. É, a gente pode extrapolar isso porque talvez ele tenha adquirido essa sensibilidade também, porque talvez ele tenha começado a compor as trilhas dos filmes dele, assim. Apesar que, pelo que eu li nesse filme, ele compôs só um tema. Eu nem tema. Lembro de música nesse filme, cara. Tem pelo menos... Foi por isso que eu chorei. O Morricone lá não deu. É. Pelo que eu vi, é o tema da esposa, assim, que ele compôs, a única coisa. Mas... Zé, não lembro onde que aparece esse tema da esposa, por exemplo. É, também não chama atenção. A personagem da Sienna Miller não faz jus, eu acho, também. Mas aí tem um problema, parece que ela participou da produção do filme, deu pitacos no roteiro, coisas assim, então não sei, ela é muito funcional, ela não é pessoa que nem o Chris Kyle, entendeu? Porra, o Chris Kyle é muito pessoa, velho. Sim. Isso é difícil no cinema ver uma pessoa. É. Sim. Você vê, sei lá, o Thor, bonecão voando. É, ele é tipo um herói assim que... faz extremamente bem o trabalho dele e ajuda todo mundo, mas quando acontece alguma coisa que afeta ele pessoalmente, ele foca naquilo e meio que se foda. Ele é um herói, mas tudo, ele é maluco, né? É isso. Pior psicótico, assim, né? Total, obcecado e tal. Total, sim. Então... ele tem um objetivo, ele vai cumprir esse objetivo, aconteça o que acontecer. E respondendo a tua pergunta, eu não consigo separar tanto o viés, digamos, ideológico do filme com o dramatúrgico. Uhum. Mas o que eu acho interessante dramaturgicamente é talvez a leitura que o Clint faça do que é esse ideal, digamos, republicano. Eu senti muito coisas que a gente estudou de psicanálise no período da faculdade. Eu senti que é um filme guiado pela pulsão de morte. É um personagem que é movido pela pulsão de morte. Ele tem o seu batismo de fogo matando um bicho, e isso é uma cicatriz. A partir disso, ele só repete esse instinto de morte e chega a quase um gozo com isso, assim. Ele quer voltar pra guerra, ele não precisa voltar pra guerra e ele sempre volta pra guerra. A vida dele faz sentido como uma máquina de morte, como ir lá sempre reproduzindo a ação do rifle, assim. E quando ele decide não ir mais pra guerra, ele... Mesmo assim, vai atirar também, né? Exatamente. É bizarro porque ele se sente seguro num ambiente perigoso, né? Ele se sente seguro quando se dá a possibilidade dele de se proteger. Então, sim. Mas de animal selvagem, assim. Sim, totalmente. É, tipo, virar um alcoólatra que se recupera tomando Keep Cooler, assim. E, assim, o destino pra isso é a morte. É uma espécie de redenção, assim, sabe? E apesar de ser uma biografia, e de ser uma biografia, sei lá, de alguém que tem esse seu período e depois aparece que a vida aparentemente vai ser uma coisa normal, o fato de ter acontecido aquilo ali no final, o cara louco ter matado ele, se tu quer dar um sentido pra essa biografia, faz todo sentido, assim. Ele tava esperando, a morte tinha que vir de algum jeito, assim, sabe? Não veio na guerra, mas... Ele ficou ali esperando a morte, de alguma forma, assim, sabe? Então, o que eu acho interessante é realmente o Clint dar essa abordagem ao que é o suposto ideal patriótico ou republicano. Ele tá enviesado, ou tem no centro dele uma bola preta, uma coisa assim que... É a morte que guia as coisas, é um ressentimento que guia as coisas, assim. E ter essa ambiguidade entre ser isso que te move e ao mesmo tempo ser uma coisa negativa, uma coisa mortífera, dramaturgicamente eu acho muito interessante. É um tipo de assunto ou forma ou tema que me interessa bastante, assim. E eu gostei do filme, do que eu gostei do filme foi disso, assim. Foi isso, eu achei massa, sabe? Mas achei o filme meio brega. Eu tenho mais alguns trechos pra comentar. O que as pessoas reclamam muito dessa coisa da ideologia é que o lado dos iraquianos não é bem retratado. É muito caricato, é o inimigo. Por que as pessoas não vão ler o artigo do Wikipedia, cara? Pra ver os dois lados. Sim. E ainda assim vai estar ruim os dois lados. É isso, eu acho uma das coisas legais do cinema, narrativamente falando, assim, é... Te dá a possibilidade de ter a experiência do outro. E a experiência do outro vai ser preconceituosa, sabe? Te dá uma responsabilidade como espectador que eu acho, assim, libertadora, assim. Sim. Eu adoro ver cinema por causa disso. Ele me faz enxergar coisas na vida, assim. Sim. E às vezes não é didático, assim. Não, tipo, é. Eu preciso ser republicano pra aprender eu preciso ver um filme de republicano pra aprender o valor de ser democrata. Não é isso de que se trata, não, assim. Não. Todo mundo é Chris Kyle um pouco. Sim. Ao contrário do Chris Kyle... É simplesmente identificação, assim, uma coisa básica de psicanálise. Uhum. Mas funciona. Mas é um filme bregão, claro. Sim. Eu sou bregão. Mas, assim, e falando um pouco do Clint, o que vocês acham desse filme com relação à carreira dele? Assim? Eu consigo ver uma unidade com os últimos filmes. Eu sinto ele meio parecido com o Invictus, um pouco com o Hereafter. Menina de Ouro, cara. Menina de Ouro. De Ouro, mas eu vejo o Menina de Ouro já como uma transição entre o melhor filme dele, que é o Sobre Meninos e Lobos, na minha opinião, e essa nova fase aí, que começa em Gran Torino e vai até agora, assim. Mas não sei, o que vocês acham, assim, do... Eu acho que faz sentido, mas eu acho ainda... que não me pega tanto assim como os outros filmes mais recentes pegaram, assim. Eu acho a construção de personagem muito boa, muito interessante, mas não é um personagem que eu ligo, sabe? Uhum. Não é... Tem momentos que ele me conquista, mas a maior parte do tempo eu fico... Ah, não, passou, sabe? Não sei muito bem explicar. Porque a gente é psicótico também, cara. A minha teoria é essa, velho. Todo mundo psicótico. Todo mundo é meio psicótico. Todo mundo é meio psicótico. Eu senti uma identificação, assim. Eu me senti, será que eu sou psicótico? Sim, cara. Evidente que todo mundo é psicótico. As pessoas ficam no Facebook o dia inteiro, óbvio. Talvez porque eu desisto das coisas muito fácil. Eu não tenho um Mustafá pra matar. Pode crer. É, o Mustafá é engraçado, porque ele é meio uma sombra. Mas assim, ele... Não é que é uma falha do filme, porque seria grotesco se fosse uma falha. É algo muito consciente, assim, né? Tipo, o máximo... Ele tem um status de lenda mais real do que o do Chris Kyle, na real. Sim. Tipo, a piada... Aquele da... cartazinho é muito massa, da cruzada, assim. Uhum. Pra mim tem... Pô, e a foto dele nas Olimpíadas, cara. Sim. E aí é todo um enigma, assim. Não, ele não é iraquiano, ele é sírio. É. Tem todo um enigma, assim. E a gente nunca chega no personagem, mas ele é essa coisa, assim, né? Essa sombra. Mas que pra mim é muito artificial, assim, é muito Sim. colocado ali só pra um efeito claro. Sim, assim, eu né? acho que também é, pelo funcionalismo uhum. do narrativo. Faltou um pouco de personagem, na minha opinião, ali pro. Mas também, por outro lado, se fosse tentar humanizar o personagem dele pra mim, eu ia. Ah, que babaca, por que você tá fazendo isso? Sim, né? Eu acho que assim, tipo. Mas sugerir, imagina, poderia abrir uma janela pra gente. Pensar várias coisas como a foto das Olimpíadas já abre, entendeu? É. Por exemplo, tivesse mais duas coisinhas. A esposa coisinhas, dele assim. Com o filho na mão. É, então. Eu acho que tem coisas, entendeu? Mas é que o cliente é pouco, velho. O cliente pouco, é cara. Velho e ele é bregão, cara. De todo jeito, como eles. Cara, aquela bala em câmera lenta ainda no Mustafa que vai bregaço, assim. Luciano, eu pensei em você nessa cena. Pera aí, o Luciano odeia cenas de slow motion. Luciano, fala pra gente. O que você acha? Foi horroroso esse momento, cara. Foi muito feio, muito feio. E bem com cara de CG, assim, com as ondinhas de som. De som, Matrix, assim. Foi feio. Foi bem feio. É, sim, né, cara? Mas eu achei a parte da tempestade de areia massa, velho. Achei, assim, visualmente, para um filme que é meio pobre visualmente, assim. E ela surpreendente, constrói sabe? O plano final da cena, que é ele deixando a Bíblia. O rifle, a Bíblia e mais alguma coisa, eu acho. O capacete, você não deixa no chão. Eu só quero dizer uma coisa: Boyhood estava certo. Porque o moleque vai visitar os avós e os avós dão um rifle e uma bíblia porque eles são republicanos. Eu juro que eu pensei nessa cena de exemplo, mas é pelo contrário, sabe por quê? Tipo, na cena dele matando ali, do pai dando lição de moral, assim. É tão artificial quanto em Boyhood, o que a gente reclamou. Sim. Uhum. Mas o filme se... Ele leva isso a algum lugar. Ele conversa com essa cena, entendeu? Sim. O filme tem... Aquilo bate depois no Caio, de algum jeito. Não, e essa... isso é muito legal, cara. É que eu acho que a gente aceita isso como convenção, por causa da narrativa do filme também. Ah, mas eu gosto da convenção. Não, Sim, mas não tô falando que é ruim, tô falando que é o modo como funciona, entendeu? Tá. Essa cena final, da batalha final, é a minha favorita, assim. Porque... É onde fica claro que ele, tipo, é um obcecado, que ele, tipo, vai pôr em risco a missão. E vai a pôr vida em... de 10 pessoas. De várias pessoas, só pra matar o cara que matou dois amigos dele. É. E aí tem essa cena no meio da tempestade que é muito legal, porque ele se bota num beco sem saída, assim. Ok, eu não consigo ver nada agora, mas eu... Vou dar um jeito de mostrar as coisas de alguma maneira, que é só por sombras e movimentações e coisas que você consegue ver. E aí ele retoma esse negócio de jogar o rifle no chão, que é a cena no da caça. Retoma também. É verdade, é os mesmos. O pai fala, eu não tinha me tocado disso, é um motivo bem interessante, fala, na verdade. Nunca fazer. Ele larga um pouco da bola preta que ele herdou, né? Sim. Uhum. Por pensar. Mas ele leva o filho pra caçar também. Ele leva a bola preta cara, adiante. Tem uma continuidade. É uma herança. Ele é doente desde o princípio. Esse é o meu argumento. Mas essa doença é uma doença da cultura, não é uma doença da psique. Entendeu? Exato. É isso que o cliente faz e é isso que é massa. É toda a ambiguidade desse ideal patriótico, assim, sabe? Acho que ele aponta muito o dedo pra isso. Assim, sim, né? Isso o é país tá indo foda. Pro buraco e não sei o que. Sei lá se parece o Arnaldo Jabor, mas... É o que ele tá dizendo, entendeu? É legal, sim, assim, sim. O filme é legal, cara. Se sustenta, eu acho. E ao mesmo dá pra ver que é alguém que gosta da coisa, que se sente nessa coisa, mas que entende a complexidade dela. Assim, não queria estar lá. Quando os clientes colocam aqueles planos feios de crédito lá, dos carros, as bandeirinhas e tal. Tem um veterano de cadeira de rodas. É, ele leva aquilo a sério, velho. Ele, assim, ele caralho, é aquilo, é os Estados Unidos, assim, entendeu? Uhum. O outro plano que eu achei muito foda é o olhar da mulher dele, o último olhar que a mulher dá pra ele quando ele vai embora com o cara, assim. Uhum. Que eu não sabia da história, uhum. Não sabia que ele morria ali. Não. E aquele olhar é o contrário de todo o resto da atuação da Sienna Miller, assim. Ele é de uma profundidade, ambiguidade, indeterminação, assim, sabe? É um olhar uhum. que tu... Eu fiquei, assim, louco com aquele olhar, cara. O que, que é aquilo, assim, sabe? O cara que mata ele parece muito o irmão dele, cara. Ou eu não sei se parece o irmão ou parece só o comportamento do irmão dele. Sim. Quando ele encontra o irmão. Sim. Achei aquela cena meio, muito forte. Meio craque, assim, né? A cena com o irmão no hangar de avião, assim. E, tipo... Mas faltou o irmão. O irmão me parece uma ponta solta no filme. Ele não volta depois disso. Ele não disso, volta, né? Mas essa cena foi forte. Porque sim, me remeteu nesse final, assim. É um cara muito mexendo as mãos e não sei o que é. É um cara que perdeu o controle de si mesmo. Assim. Considerações finais. Para de mexer no celular, Thiago. Eu tô tentando lembrar de informações. Não, todas essas informações. Deixa eu aproveitar esse momento e falar uma coisa. Thiago, sua camisa é muito legal, cara. Obrigado. Tu vai ter que descrever a camisa que a gente tá no rádio. Tem um macaco do Rei Leão e ele tá levantando o Elvis. Só que é tudo bem caricato. Uma caricatura meio velha. Assim. Parece desenho da internet, mas tudo bem. Uma caricatura feita por um idoso. Acho que é isso. Ou por meio, um jovem artista. Meio crumb, assim. É, parece. E aí, vocês são republicanos ou não? Quem é mais reaça, vamos... Quem mais é campeonato de reaça. Alguém tem avisos pra dar? Tá parecendo a igreja, isso. Não sei, eu acho que é um filme... São os avisos. Resumindo, né? Não, foda-se o aviso. Tá. Acho que, ó... Não é um grande filme do Clint, mas o Clint continua sendo um grande diretor. Então, tem qualidades ali uhum. que fazem a pena ver o filme, sim. Tem discussão, tem sensibilidade com como lidar com a matéria, assim. Sim. Mas tem toda a breguice que o Clint foi adquirindo durante os anos, na minha opinião, assim. É. Então... eu concordo, assim, e pra mim é um filme que, se eu não tivesse visto, eu não teria feito muita diferença pra mim, no fim das contas. Mas acho que, ó, entre... Tem bons momentos, sim, assim. Mas entre esses últimos, eu considero um dos melhores, acho, assim. Achei um dos mais interessantes. Tudo bem, o Marlon adora o Hereafter, mas... Eu mal lembro ateu, desse filme. A gente... Quem é mais reaço e mais ateu? A gente fez podcast sobre esse, né? Fez. Eu não lembro chorou, dele. Não lembro porra nenhuma. Pô. Não, eu pensei muito no Menino de Ouro, particularmente, assim. Mas... Não sei, é difícil falar. A gente tem que ser um programa todo dele e a gente tem que estudar mais. É mais difícil. Uhum. Mas... É um cineasta que mantém uma consistência e um estilo visual, eu acho, que são coerentes, assim. Uhum. Eu ia falar de família e tal, mas pra mim esse filme não fala de família. Eu não sei se ele gosta da família dele, entendeu? Eu não sei se ele não é obrigado a ter uma família, no fundo, assim. Eu acho que teria que ver o reality show sobre a família dele pra saber melhor. Acho que ele, entendeu? Mas, enfim, de qualquer modo, o eu mal acho que tá ele no... queria gostar da família dele, mas ele não consegue, o mal porque ele é um maluco. Tá nesse eixo familiar, assim, entendeu? Não, a gente não tá muito longe do Champagne no sobre Meninos e Lobos. O problema dele é familiar também. Sim. Sim. Não, o mal tá na guerra. Oi? O mal tá na guerra. Ele? O mal? Ah, sim. É. Não, mas o mal tá na família também, cara. Tu volta pra casa e daí tu não consegue amar as pessoas. O mal tá na cultura, não tá? Isso. Sabe? O mal tá em como tu te forma como pessoa e isso se propaga pras outras pessoas. Assim. É. A guerra é uma consequência disso. Assim. Sim. Tá, ficou aéreo demais. Vamos terminar aí. Ficou uma bosta. Pior podcast que a gente gravou. Não, a conclusão acabou virando não conclusão. É. Desistamos. A gente nunca vai concluir nada. Não sei, parece que o filme, ao mesmo tempo de ter essa coisa brega mesmo, parece que ele tem bastante vício, assim, bastante... Eu sinto uma vontade de fazer filme, assim, uma coisa meio que poder... Não parece que o Clint é tão velho, assim, apesar dos temas velhos e das coisas... sinto uma certa vitalidade no filme. É, eu sinto assim, uma diversão em botar o Mustafa lá, assim, e ter um duelo. Sim. Tem toda uma comparação com o Western a respeito disso, né? Uhum. De que o filme é uma espécie de Western de guerra e tal. Até aquele cartazinho lá que tem. O cartazinho parece... é demais, velho. O cartazinho é muito legal. É uma coisa meio Western. O cartazinho assim, e também. O PowerPoint no final fazem todo sentido. Direção de arte. Enfim, discussão de filme encerrada. Bônus track. Eu quero falar uma coisa. Fala. Essa semana, um carro encostou em mim e o outro quase me matou. Quem dirige, por favor, dê seta. Dê seta. Vamos contextualizar? Calma, calma. Tu anda sobre uma bicicleta. Tá? Isso, eu ando de bicicleta normalmente. Eu gosto de fazer meus trajetos. Tu é um cicloativista. Eu sou um ciclista urbano. Não. Eu gosto de fazer meus trajetos de bicicleta. É útil e rápido, as pessoas ficam presas no trânsito. Mas enfim, eu não tô sozinho. É um trabalhador da bicicleta. O Luciano anda de moto, então ele sabe o que eu tô dizendo. Deem seta, gente. Vocês, estudantes de cinema que ouvem nosso podcast, vocês 20, deem seta, por favor. Eu tenho uma dica cultural. Dica cultural. Tem um canal do YouTube que eu gosto e que eu queria compartilhar pro mundo. Uhum. É um canal educativo. Educativo. É. Isso é. Coisa educativa geralmente é meio chata, mas acho que esse é bem feito e funciona. Se chama Crash Course. Uhum. Crash Course é tipo curso relâmpago em inglês, né? Sim. Ele é feito, o que é engraçado, pelos irmãos Hank e John Green. Hank ninguém conhece, mas John Green é o autor de A Culpa é das Estrelas e tantos outros livros que as menininhas adoram. Ai, delícia. Só que ele começou a fazer esse canal antes de ele ser o John Green dos livros. E é um canal que ele começou fazendo cursos curtos sobre história, vídeos de 10 minutos sobre cada tema específico da história. E isso foi se expandindo e tendo sobre psicologia, literatura e tal, tal. Aí a Google decide comprar o canal. A NPR, que é o canal público de TV americano, faz uma parceria. É radiodifusão, né? Isso. E aí esse canal se transformou num centro super interessante de divulgação de conhecimento de vários temas e... Geralmente, de maneira super condensada, é introdutório, é de 10 minutos. Se tu não conhece o tema, tu vê o vídeo de 10 minutos e entende. Mas já aprofundado ao mesmo tempo, assim, já tem uma interpretação sobre o tema. Então eu sugiro, vão ver o canal do A Culpa é das Estrelas. Tem tarô? E se educar. Tarô? Porra, Marlon. Eu também tenho uma dica cultural. Eu não tinha pensado nessa possibilidade. Se você tiver a oportunidade de estar no Rio de Janeiro, ou se você já está, vá ver a exposição do Kandinsky no CCBB. É muito boa. E tem uma coisa muito legal acontecendo, que é tipo, no átrio do CCBB, tem um tour de realidade virtual dentro de um quadro do Kandinsky. E isso é legal? É interessante. Tem ar-condicionado lá dentro, Luciano. Oba, tamo show. Tem ar-condicionado. É interessante. Talvez você não ligue pra arte só pra ver tecnologia de realidade virtual que anda rolando hoje em dia. Mas se você gosta de arte... Mas tu curtiu os quadros? Foi massa ver? Assim. Sim, é uma boa exposição. Apesar que não tem tantos quadros do Kandinsky como você poderia esperar, mas ele contextualiza bem com quadros de pessoas que conversam com ele, assim. Uhum. É curioso, assim. Eu... gostava dele, eu continuei gostando. Vitor. Não. Dá uma dica de Laguna aí. Dá uma dica de futebol, de Laguna. É. Jogo pra ver. Tem um sorveteirinho em Laguna no centro, que é muito bom que você... Eu não sei o nome, mas é bem no centro. Você comeu de pistache? Não tinha de pistache, você mas eu comi de milho verde. Ah, delícia. De milho verde e de coco. Oh. E era dois... Como é que é? 2,50 o pote com duas bolas. Bem generoso. Acho que é um bom momento para encerrar o podcast. Okay. Eu também. Sim. Obrigado por todos que ouviram. Continuem seguindo a gente no Facebook. A gente criou um Twitter. O podcast mais reaça de Florianópolis. A gente tem um seguidor no Twitter, que acho que sou eu. Então, se vocês gostam dessa rede social e querem saber quando a gente publica as coisas... A gente ganhou vários likes no Facebook, porque o Thiago fez uma publicidade comprada lá. É, e eu deu gastei certo. R$10 e você a gente quer que eu te pague uma cerveja por esses R$10, Thiago? Acho que você já pagou. Tá. Posso pagar outra, você tá merecendo. E continue ouvindo aí. Próximo filme a gente não decidiu ainda, né? Não. Oh, então, tem uma coisa pra falar rapidinho. Fale. O Black Hat do Michael Mann não vai passar no Brasil. A Universal Pictures é retardada. As pessoas responsáveis é o hacker? As pessoas responsáveis por isso são retardadas e elas não têm conhecimento nenhum do que é cinema, do que deveria passar. E a gente não vai poder comentar, eu acho. Mas baixa, velho. Foda-se. É, sei lá, as pessoas gostam de Michael Mann que vem, né? Tem que ver, né? Acho que a gente devia fazer, mas Sim. Não sei se é o próximo. Vai ser um. A gente decide, a gente talvez avise no Tumblr ou no Facebook ou nessas redes sociais e tal, qual filme, pra vocês assistirem antes e acompanhar. Eu não sei se porque vocês ouvem sem ver o filme. Vocês não deveriam fazer isso. E essa foi a conversação. Tchau. Sniper, ele não percebe. Ele levanta e fica atirando sem olhar. Pô, esqueci de comentar a parte do treinamento. É muito engraçado, tem várias piadas hilárias, assim, eu ri muito. Assim. Luciano, você riu do cliente do Gran Torino. Você ria daquelas piadas, ele xingava o menininho. Então, é isso aí. Mas o Gran Torino é muito engraçado. Sim, o Luciano tava rindo. Você gosta do Lombra, você gosta do visual. É, então, acho que é isso. Resumo é isso. Entendeu? Só publicando de aula, mas por fora você é hipster. Isso. Pô, tem aquela história de que negros não nadam, né? E não tem um negócio assim. E ele assim. Fala, ele não, fala. Mas eu não sou um negro. Eu sou um novo negro. Eu sou um novo negro. É muito foda essa parte, cara. Mas pode ser. Não, pode ser porque não existe nenhum nadador. Uma namorada dele ser vomitada nele, cara.